Na 01, autorizado que estiver aqui, e acionar após o parqueamento do Airbus da Avianca, já taxiando até o gate 03. Taxi azul 4959, temos 752 e 45, alternando aqui mesmo, Salvador. Alternando a autonomia? BLB 75, autonomia 2 e 45. Taxi via Faixa 1 no Índio, ponto de espera chamado Rio 1-2, foi só chamar pronto. Altimetro na 012, segue com o número 2 à frente o Embraer da companhia. Consegue em frente, Índia, 1020, que é ótimo, e como número 2. Chama o centro de Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5. Alô, negativo, alterna frequência 2-5-4-5. 1-2-6-5, caso negativo, 2-5-4-5, 2-3-6-3-3-0. Negativo, autorizado o sinal de ordem, depois para levar. Temos 1-08 a bordo, 4 horas de bicicleta, até o número 3. Pronto, altimetro 1020. 0020, a Índia, então, pronto, com a cara 5008. Autorizado o fundo piso 90, vento 960 grau 089. Interpol 0001, decolou 36, chamou o controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho, piso 001. Alô, Golo 1134, boa noite, informação 1, posição 4, posso fazer 1, posição Marcelo. Golo 134, informação confere, agora o código para saída Cuca. Cajão, aguardando contra o Golo 134. Golo 5001, decolou 33, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Azul 4959 autorizada, linha em mantua no zero. Autorizada Maceió, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Lopes 1-1-7, a primeira aerovia após conforme rota. Transfone 5026, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizada 350 Maceió, decola da 1-0, curva esquerda, decola Cuca, transição Caju. 4959, decolada 137, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, vovô. 208, obrigado, boa noite. Senhor, boa noite, 14959, na saída Coral Uno Bravo, passando 1000 pés, visual. 14959, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral Uno Bravo, para o 140. Avião 404159. Seria autorizado? 5001, chama o centro Recife, frequência 128-35, altern 123-8, azul 5001. Recife 12235, altern 2305001, boa noite. Boa noite. Autorizado, alinhado de colapso 1-0, vento 170 graus 1-0 nós. Autorizado, alinhado de colapso 1-0, perfeito. 3-0-0, essa é a identificação dessa via, chegada bom meio de 1 para nível 0-0-5-0, ajuste ao time 3-0-0-2-0, número 2 na aproximação. Então, 3-0-0. Ponte Espera da Piscina 0 e a Pátio 1 no Índia no Ponte Espera, reporte do Atlântico. Pátio 1 no Índia no Ponte Espera, reporte Federal, na posição 04, chame táxi. Fazer a passagem federal, federal, fazer a passagem do Bonão, 2774, cola 244, chame controle de Salvador, na frequência 120, decimal 80. 08, boa noite. Federal, 973, ponto 0. Boa noite, Federal, 9973, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Ali mantém a 0, na nossa. Este contato é o Ana Colagem, subagia Corão 1 no Bravo para a Nível 1 no 8-0. Via Corão no Bravo, então 8-0, autoriza para o de Corão, tá ligado? 2774, passando 2 no 10, no direto Corão. 2710, direto Corão, 2774. Bomba 354, boa noite, sua identificação. Essa via Bomba de Ono para nível de voo 060. Verá 19973, autorizado decolagem pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Interno 9973. Para o Sérgio, Gol 134, 134, a bordo, 2 horas e 30, alterna Salvador. 134, autorizado ataque até o ponto 0 da pista 10, no ponto 0, reporte pronto, ajuste altímetro 10, 9 no momento. 09, mudar a ponte para 10, Gol 134. Pela proposição de 1 hora, 1 ou 2 milhas, com o rumo noroeste, passando o nível de voo 1 ou 3 em investido, tipo um banho de 638. 1 ou 354, pela proposição de 3 3 horas, anda 4 milhas com o sudoeste, passando nível de voo 1-1-5 em subida, tipo Alfa Tango 72. Bom, 344-50, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 20, 8, 1, 34, obrigado. Três meias, avisando de fazia para 2 mil pés, hoje, esse é o time 3909. Bom, 1-1-3-4, boa noite, contato com a decolagem, subazia Puka para nível de voo 350. Puka 350, 1-1-3-4, obrigado. Chamou a Tony Toro. Romeu Charlie, Golf India, pronto táxi? Chame táxi, papai Romeu Charlie, Golf India. Tão 4732, por cópia. Tá pronto, 4732. Tão 4732, autorizado Salvador para Terra Brava, Fox Trot Zulu, Via Pesulu 19, e último autorizado 370, saída Momo, transição pro Ti. Decolagem sistema 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5034, controle Salvador opera na frequência 1-20, decimal 80. O 34738, ciente autorizado nível 370 para Fortaleza, via Pesulu 19, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Aí da Momo, transição Proti. 5034, transpone o controle em 208, isso é 4738. Então 4738, cotejamento está correto, posição 07, chame pronto. Vai chamar quando pronto, 4738. Completo final do procedimento, chame TR1 na 8, decimal 95. 2, 9, 4. Para 3 meses, avisando, confirma a velocidade indicada. Abatendo agora a linha marinha, 2054. Gente, 3 meses, avisando, autorizado final do procedimento, mestre, é que foi inscrição, nós vamos informar estabilizado. Estabilizado, 354, confirma a velocidade indicada. 2509. 25, decimal 209. Reduzindo 220, bola 354. Desça para 3000 pés. A este 1009. 3000 pés, 1019, bola 354. Vocês, boa noite, tráfego ao estado, autorizado pouso, sistema 0, vento 1,70 graus, 089, hoje de altímetro no momento no 019. 172, boa noite, achando identificação, deixa 4 mil pés via chegada a Banff, ajuste 1909. Conversa no momento 150 grau 099. Votação para sequenciamento, mantenha 304, zero ilimitado pelo curso localizador. Espera, presente pro limite ao localizador, o voo 1354. Azul 4959, serviço radar terminado 54 milhas setor sudoeste de Salvador, chame controle e erros na frequência 120 decimal 1. Chame centro de Recife, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. Caso 274, aguarde. Tem condições de interceptar nessa 3040? Afirmo. Tente deixar 2 mil pés em forma estabilizada. Desce 2 mil pés, reportar estável, voo no 354. Sapato Romeu, Charlie, Golfinho, ajuste altímetro 1019, reporte no ponto de espera da Oscar. O papai vai estar no golfinho de adolescente. Tô 1723 no salão 57, autorizado para o parque hotel, pátio 3, via Alfa Kilo, quando o laudo serve o sinalizador. Alfa Kilo, observado, 723. 18, decimal 95. Autorizado, voa direto, Raira. Só 3600, na escuta, estou em Salvador. Boa noite, escutando 3600, passando externo, baixar travado. Só 3600, boa noite, tráfego avistado, autorizado com uso pistola 0, vento 170 graus, 099, suje altímetro 009. 09, ele reportando 0, tá 3600. Papai, o meu sonho, golfinho, autorizado táxi via pista, reporte a táxi Lima. Passando a turma, acompanha o sinal do procedimento, chame Torre 1 na noite, decimal 95. A Torre em 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o gol 1354. Bom dia, bola 354, continua a aproximação, aguarda a pista livre, número 2 de pouso na pistola 0, ajuste altímetro no momento, 1-0-9, estou perto de ano de gol. Ajustado no 0-9, na 9240, vou direto SAP. Negativo, mas tem um perfil chegado, eu duvido uma decolagem no perfil da saída Mônaco. Tinha 00 no salão 01, autorizar táxi para o pátio 1. Via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Via Alfa, reporte antes do táxi Juliette, reporte antes do táxi Juliette, reporte antes do táxi Juliette, reporte 3600. Uber 354, pista livre, autorizado pouso, sistema 0, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, voo na 354. Então 4738107 livre acionar Champion TAP. Seja bom, meu tarde, Golf Inter, mantenha a posição na Taxway Lima. Boa noite, sem identificação. Desce e mantenha nível de voo 060 via chegada do Med 1, número 3, na aproximação. Olá 354, no sala 04, autorizar táxi para Pátio 1, via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Táxi de Alfa, Pátio 1, reportar antes do Juliette, voo na 354. Com um Airbus da TAM, terminando o curso na posição 07. Tava aumentando o curso Índia, segue a retaguarda do tráfego até o ponto de espera via pátio principal Índia. Quando lá, chame pronto na minha escuta. Papá aumentando o curso Índia, ajuste o altímetro no momento no 09. 32 autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia. E o ponto de espera, chame pronto, não me escuta, ajuste o altímetro, nós já no nosso. Pois o nível 210 tem que ser coordenado com o mesmo. Porque o nível 190 é, o senhor iria no, com o controle Salvador. Já que se o nível 210 terá que ser coordenado com o centro, mantém a escuta e aguarde. Pode ser o centro então. O 190, o acionamento 24? Ok. Sim, o acionamento 24 autorizado, Salvador para Serra Prato, Alfa Romeo, 1833. Nível de voo autorizado 190. Decolada para o 190 com a primeira curva esquerda, saída Conde. Acione 0230 no transponder e o controle Salvador opera na frequência 120 decimal 80. 790 conforme, Conde, 0230-208-308-2024 irá aguardar aproximadamente mais 2 minutinhos. Aguarda, obrigado. Próximo a Juliette, o voo no 354. Mantenha a posição, voo no 354. Mantenha a posição antes da Juliette, o voo no 354. Lula 354, após a passagem do Wolf Spring em frente ao ingresso via Juliette, portão 04. Após a passagem do Wolf Spring, livre ingresso para a posição 04 do Gol no 354. Portão 940, vai dirigir 050, pode prosseguir a descida. Portão 940, deixa para 2010. Altímetro 9020. 2000 pé, 1020, seu 9240. Gol 9098, veículo 02, adaptado no meu pé, altímetro 1920. Delta 738 autorizado, linha E decolar, pistola 0, vento 170, grau 099. Rio 5972. Rio 5972, completo sinal do procedimento, chame torre 1-9-3-9-5. 1-9-5-7. 1-9-2-4-0, utilizado o final do procedimento ILS-X-8, pistão 9-0, informe estabilizado. Formular estabilizado, ILS-X-8, 1-0, 0-9-2-4-0. Rio 5972, boa noite. Então, 4768, copiou a autorização? 5972, boa noite, continue a aproximação, aguardando o pista livre, ajuste o altímetro no 09. Perfeito. Comissário Golfinho, mantém ponto zero da pista no 0. Puxaria 6224 no 03, livre acionar, chame pro ataque. Puxa, acionamento, chama para o ataque, puxaria 6224. Hoje no chame a 2 e 4. Rio 5972, tráfego no estado autorizado pelo sistema 0, vento na 70 grau 089. Siente. Então 4738, decolada 11-1, chame controle de salvador na frequência 120, decimal 80. 0-0, mano. Só 4738, boa noite. 4738, boa noite, contato rádio na decolagem, suba via Mama para nível de voo 370. Via para o 370, seu 4738. 1098, deixa via para 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento e ele é fixo. E só na zero em fonte estabilizada. Via 2000-020, autorizado X-Ray 10-0-0-2. Está em 4738, autorizado o vale do outro nome. Minha e mantém piscina zero. Sinalizador. Estabilizado no INES, 9240. 9240, completo final do procedimento, chame correio 1 na 8, decimal 95. 1895, tá 9240. Meu salho, golfinho de autorizado, ecológico, estou no 0-0-0-0-9. Autoridade de código, 4738, código, ou foi aqui? Então, 4738, autorizado, vai direto, código. Código, 4738. Na aproximação, aguardando o cristalismo, ajuste altímetro, 0-9. 0-9, aguardando, estou no 2-4-0. Decolado ao 05, chame o controle de salvador na frequência 120-0-0-80. 0-8, muito obrigado, Golfinho, boa noite. Boa noite. 9240, autorizado pelo sistema 0, vento 170-0-0-89. Autorizado pelo sistema 0-0-9240. Boa noite, contato Ramiro Decolado. Suba via São João, no para nível de voo 470. Salve via 470, São João e Charlie, Golfinho, muito obrigado. 052, boa noite, sem identificação, deixa nível de voo 050, via chegada do mais de uma. 3152, voo direto ITAP. Beleza, pro Papa Romeu Charlie Golfinho, por gentileza? Golf Charlie Indio, obrigado, voz direto Leda. Direto Leda, Golfinho, obrigado. Estabilizado, voo 098. Leda 098, complete lá do procedimento, chame tu em 198, decimal 95. 1895, 098. 147-38, se mantém o nível de voo 350, foi direto para Buco. 350, vamos a Buco, 4738, obrigado. 09, agora autorização para Buco, 098. 09240, no solo, no sexto, ali para ficha de controle de solo. Corrigindo, autorizado, vou utilizar isso até o Pátio Ono, e Alfa Filete, portão 10, não me escuta até o corte. Sim, não, segura até um corte, vai até o portão 10, 09244. Oxalé 6224, autorizado, colagem sistema 0, vento 170 graus, 089. Sim, 4738, chão e centro Recife, 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 45. 1998, autorizado pelo sistema 0, vento 970 graus, 099. Olha aqui o vento, por favor. 1970 graus, 099. Livre pouso no 0, no 098. Chame 6224, decolada 119, chame controle de salvador na frequência 120, decimal 8. 108, chame 6224. Controle salvador, boa noite, chame 6224. Eu chamei a minha dúvida.